com uma dose de uísque e vem cá, bora descompassar o coração. Marcelo Souza. Ó, ó, ó. Você foi, meu amor, me fez bem, bem lá no início. Mas com o tempo mudou e só eu amava por nós dois. Já que a